cái mấy cái tour đó nè. Perceção 1-1-5 Mergulho Volátil. Thank you. Percepções. Domingo da Segunda, Zé Borges. We'll be right back. Believe in. in Brazil, up on a hill, gave me a pill, we were feeling chill. He said, hey, camara, como chama?